deste programa municipal de incentivar a natalidade iniciou-se em janeiro de 2013 com o pretexto ou incentivo e reforço a uma política social que foi entendimento na altura do Executivo, em que se reforçasse durante 36 meses o agregado familiar com o nascimento das crianças. Reforço esse, que entretanto também requer, e é importante aqui frisar, que é uma medida também de incentivo à economia circular, em que todas as faturas que são entregues das despesas relacionadas com o nascimento da criança e durante 3 anos, obviamente que há aqui uma preocupação por parte do município de que estas despesas sejam feitas também aqui no comércio local, ou nas farmácias, ou em consultas, de forma a que este dinheiro que é investido nesta área, na área da natalidade, também fica aqui no nosso concelho. Acaba por beneficiar muitas pessoas aqui no concelho. No ano 2015 para o ano 2016 tivemos aqui cerca de 76 crianças. Isto não quer dizer que, de facto, o número que está registado de ano após ano não tem vindo a oscilar. Há anos com mais registros, há anos com menos registros. Não quer dizer diretamente que esteja relacionado com mais nascimentos ou menos nascimentos no concelho. Por vezes há famílias que têm dificuldade também em organizar os seus papéis, e estamos a falar destas famílias com falta de organização, de orientação, e mesmo o gabinete de ação social, ou até mesmo o balcão único, sendo facultado toda a informação, nem sempre conseguem reunir a documentação necessária para entregar, havendo até um acompanhamento e uma assistência por parte dos serviços, para que estas pessoas mais carenciadas, por vezes, é difícil que nós consigamos chegar e dar este apoio por falta de documentação que é tão necessária para poder o município ajudar estas famílias. É para todos os beneficiários, independentemente da sua situação, mas obviamente os de crise económica são aqueles que nos mais preocupam. Neste relatório também têm a distribuição em percentual relativamente ao sexo feminino e masculino, também têm relativamente à área geográfica, onde é que há mais porcentagem de atribuição ao incentivo à natalidade. Claro que é aqui na União de Freguesias de Oliveira do Hospital e de São Paulo de Gramaços, onde há maior aglomerado. Há mais crianças do sexo masculino do que feminino a beneficiar este apoio. Tendencialmente têm sido assíduos de 300, nascem, quer dizer, têm sido registados aqui este apoio na parte mais do sexo masculino. A distribuição por todas as freguesias também consta neste relatório, como já referi, depois da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e de São Paulo de Gramaços, segue-se Nogueira do Cravo, Lagares da Beira, enfim, há aqui uma abrangência quase territorial. Pode-se também analisar no último gráfico esse conjunto de apoios, desde a Aldeia das 10 até a Travanca de Lagos, onde se verifica aquilo que acabei de dizer, onde temos 151 crianças em Oliveira do Hospital São Paulo de Gramaços, Nogueira do Cravo 40, depois segue-se Lagares da Beira, Lagos de Legiosa, e depois aqui com 25 o Seixo da Beira. Portanto, não é uma surpresa, vá, digamos assim, tendo em conta a tendência demográfica que tem sido nestas freguesias. No entanto, eu registro com algum agrado que em Lagos da Beira, Legiosa, haja também aqui 32 crianças a serem apoiadas, já é uma união de freguesias com uma tendência a nível demográfico com uma percentagem mais reduzida. O valor que tem sido investido até então anda nas ordens dos 122.598,66 euros. E desde o ano 2013, desde o arranque do programa, o município já investiu neste instrumento, que para nós é válido e importante, 1.075.245,01 euros. Ao longo destes anos, a pretensão do município e do atual executivo é obviamente procurar que não terá um efeito de os jovens e para terem mais filhos, poderá não ser lido dessa maneira, mas pelo menos os que pretendem ter filhos que tenham o apoio e que utilizem este apoio para que consigam dar tudo o que pretendem aos filhos nesta fase mais difícil, que são os 3 anos de sua vida.